Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio do Jason Academy. Eu sou o Pedro e estou super animado para continuar nossa jornada de aprendizado do inglês. Oi, gente! Eu sou a Ana e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de inglês com um foco especial em vocabulário básico e frases do dia a dia que vão transformar a maneira como você interage em inglês. Exatamente, Ana! E o melhor! Vamos fazer isso de forma bem dinâmica e com muitas repetições, para garantir que todo mundo memorize bem o conteúdo. Nosso episódio de hoje está dividido em 6 partes super importantes. Vamos começar com saudações básicas, seguir para apresentações pessoais, depois falar sobre como perguntar e responder sobre o bem-estar, algumas frases úteis do dia a dia, um pouco de vocabulário essencial e, finalmente, alguns exercícios práticos para fixação. Então, vamos lá. Parte 1. Saudações básicas. Vamos aprender como cumprimentar as pessoas em diferentes momentos do dia. Repita comigo. Good morning. Good morning, que significa bom dia. Usamos das primeiras horas da manhã até o meio-dia. Good afternoon. Good afternoon, que significa boa tarde. Usamos do meio-dia até o início da noite, por volta das 18 horas. Good evening. Good evening, que significa boa noite quando estamos chegando em algum lugar. Usamos a partir do anoitecer. E quando estamos nos despedindo à noite, dizemos good night. Good night. Isso mesmo. Agora, vamos praticar mais algumas saudações informais. Hi. Hi. Uma forma simples e informal de dizer oi. Hello. Hello. Outra maneira de dizer olá. Um pouco mais formal que hi, mas ainda bastante comum. Bye. Ou goodbye. Bye. Goodbye. Formas de se despedir. Vamos repetir todas juntas mais uma vez. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Hi. Hello. Bye. Goodbye. Ótimo! Agora vamos para a parte 2, apresentações pessoais. A primeira coisa que precisamos saber é como dizer nosso nome e perguntar o nome de alguém. Pedro, como você perguntaria o nome de alguém? Eu perguntaria, what's your name? Que significa, qual é o seu nome? Excelente! E para responder, você diria, my name is, seguido do seu nome. Por exemplo, my name is Anna. Vamos praticar esta estrutura? What's your name? My name is Pedro. E você? What's your name? My name is Anna. Também podemos responder de forma mais curta. I'm Anna. Agora, como perguntar de onde alguém é? Where are you from? Que significa, de onde você é? Isso mesmo. E respondemos, I'm from, seguido do país ou cidade. Por exemplo, I'm from Brazil. Ou, I'm from São Paulo. Where are you from, Anna? I'm from Rio de Janeiro. Where are you from, Pedro? I'm from Belo Horizonte. Pessoal, vamos praticar mais uma vez. What's your name? My name is, ou, I'm. Where are you from? I'm from. Perfeito. Agora vamos para a parte 3. Como perguntar e responder sobre bem-estar? A pergunta mais comum em inglês é How are you? How are you? Significa, como você está? E temos várias maneiras de responder. A mais comum é, I'm fine, thank you, que significa, estou bem, obrigado. Exatamente. Mas existem outras respostas. Por exemplo, I'm good, estou bem, I'm great, estou ótimo, I'm okay, estou okay, I'm not bad, não estou mal. E se não estivermos muito bem, podemos dizer, I'm tired, que significa, estou cansado. I'm sick, que significa estou doente. I'm not feeling well, que significa não estou me sentindo bem. Isso mesmo. Agora vamos praticar. How are you today, Pedro? I'm great, thank you. And you? How are you, Anna? I'm fine, thanks. É importante lembrar que depois de responder, é educado perguntar de volta. And you? Ou, how about you? Exatamente. Vamos repetir mais uma vez. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great, thanks. Perfeito. Agora vamos para a parte 4. Frases úteis do dia a dia. Vamos aprender algumas expressões que usamos frequentemente. A primeira é excuse me, que significa com licença. Usamos quando queremos chamar a atenção de alguém ou quando precisamos passar por um lugar onde há pessoas. Depois temos I'm sorry, que significa desculpe-me. Usamos quando cometemos um erro ou quando queremos expressar empatia. Thank you, ou simplesmente thanks, significa obrigado. E podemos responder com You're welcome, de nada, ou No problem, sem problemas. Please, significa por favor. Por exemplo, Please, can you help me? Por favor, você pode me ajudar? E para pedir ajuda, podemos dizer Can you help me? Você pode me ajudar? Ou I need help. Eu preciso de ajuda. Se não entendemos algo, podemos dizer I don't understand. Eu não entendo. Ou Can you repeat, please? Pode repetir, por favor? Vamos repetir estas frases. Excuse me. I'm sorry. Thank you. You're welcome. Please. Can you help me? I don't understand. Can you repeat, please? Ótimo. Agora vamos para a parte 5. Vocabulário essencial. Vamos aprender algumas palavras básicas que usamos no dia a dia. Vamos começar com os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repitam comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora algumas palavras para família. Father, pai. Mother, mãe. Brother, irmão. Sister, irmã. Son, filho. Daughter, filha. Husband, marido. Wife, esposa. Alguns objetos comuns. Phone, telefone. Book, livro. Pen, caneta. Bag, bolsa. Keys, chaves. Water, água. Food, comida. Chair, cadeira. Table, mesa. E para finalizar esta parte, alguns lugares. House, casa. School, escola. Hospital, hospital. Restaurant, restaurante. Bank, banco. Store, loja. Park, parque. Beach, praia. Vamos repetir todas essas palavras mais uma vez para fixar bem. Números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Família. Father, mother, brother, sister, son, daughter, husband, wife. Objetos. Phone, book, pen, bag, keys, water, food, chair, table. Lugares. House, school, hospital, restaurant, bank, store, park, beach. Agora chegamos à parte 6, exercícios práticos. Vamos praticar tudo o que aprendemos em pequenos diálogos. Eu vou começar um diálogo e a Ana vai responder. Depois trocamos. Prestem atenção e depois tentem repetir sozinhos. Hello. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great. What's your name? My name is Pedro. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro. Excuse me, can you help me, please? Yes, of course. What do you need? I don't understand this word. Can you repeat, please? Sure. The word is vocabulary. Thank you. You're welcome. Goodbye. Bye. Agora é a sua vez de praticar em casa. Tente criar diálogos semelhantes usando as frases e o vocabulário que aprendemos hoje. Ufa! Quanta coisa aprendemos hoje, não é? Vamos fazer uma recapitulação rápida. Aprendemos saudações. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Hi, hello, bye, goodbye. Também aprendemos a nos apresentar. What's your name? My name is, ou I'm. Where are you from? I'm from. Aprendemos a perguntar e responder sobre bem-estar. How are you? I'm fine, thank you. And you? Vimos frases úteis do dia a dia. Excuse me. I'm sorry. Thank you. Thanks. You're welcome. Please. Can you help me? I don't understand. Can you repeat, please? E aprendemos um vocabulário essencial com números, família, objetos e lugares. Lembrem-se que a prática leva à perfeição. Tentem usar essas palavras e frases todos os dias. Falem em voz alta, pratiquem com amigos ou até mesmo sozinhos. Isso mesmo. A repetição é fundamental para aprender um novo idioma. No próximo episódio, vamos aprender sobre verbos básicos e como formar frases simples. Não percam. Será mais um episódio repleto de conteúdo prático e útil. E lembrem-se, aprender inglês pode ser divertido e fácil quando feito da maneira certa. Se gostaram do episódio de hoje, compartilhem com seus amigos e familiares que também querem aprender inglês. Juntos, podemos criar uma grande comunidade de aprendizado. Muito obrigado por nos acompanhar no segundo episódio do Jason Academy. Eu sou o Pedro. E eu sou a Ana. Até o próximo episódio. Bye, bye. See you next time.